agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, hoje, com Cristina Pinheiro. Balde de água fria? Talvez a analogia punhalada seja mais adequada para descrever o que está prestes a acontecer com o turismo receptivo de Foz do Iguaçu dentro de 23 dias. A quarta turma do Tribunal Regional Federal, com sede em Porto Alegre, confirmou nesta quinta-feira, por unanimidade, a decisão judicial que mantém a validade da portaria emitida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, proibindo, a partir do dia 30 de dezembro de 2013, a circulação de veículos de turismo privativo e táxis na estrada que dá acesso às Cataratas de Iguaçu, ao Hotel das Cataratas, ao Espaço Porto Canoas e aos demais atrativos turísticos situados no interior da unidade de conservação. A decisão abre caminho para o monopólio do transporte turístico no principal atrativo do lado brasileiro da fronteira, ferindo gravemente o setor de turismo e transporte, e trazendo na esteira fantasmas como o desemprego, a perda de renda e a realização de novos protestos como os que bloquearam a BR-469 em agosto do ano passado e repercutiram negativamente para o destino na imprensa de todo o planeta. Vale recordar, nesse sentido, que todo esse imbróglio teve início há 14 anos, em 1999, quando começou-se a discutir mudanças no sistema de transporte no parque. De lá para cá, veio um plano de manejo empurrado goela abaixo e sem discussão com a comunidade do entorno. A criação do atual sistema de ônibus operado pela concessionária Cataratas S.A. e um dos pontos mais controversos de todo o processo. A ação judicial, movida por uma organização não governamental de Porto Alegre, pedindo a suspensão do transporte turístico autônomo em razão do atropelamento de uma onça-pintada. Detalhe importante, onça-pintada que foi atropelada à noite, fora do horário de visitação e em período no qual, em tese, o Instituto Chico Mendes tinha o registro de todos os veículos que entraram ou saíram do Parque Nacional do Iguaçu. Entretanto, nada foi dito, nada foi provado, nada foi descoberto. Algo podre nessa história é o que se pode entender. Ao turismo de Foz do Iguaçu resta agora recorrer à esfera superior em Brasília para tentar reverter essa decisão. O processo será lento, demorado, devendo ser travado em duas esferas, jurídica e política. E por falar em política, onde estão os representantes de Foz do Iguaçu nesta hora? Os representantes do Paraná? O deputado federal professor Sérgio, diga-se de passagem, fez sua parte ao convocar audiências públicas, trazer deputados à cidade e bater as portas do Instituto Chico Mendes para buscar a revisão do plano ou um acordo que satisfizesse as várias partes em jogo. Foi pouco? Foi. Afinal, não se conhece na história uma andorinha que tenha feito o verão. A contagem regressiva está aberta. A partir de hoje, são 23 dias para o fechamento do Parque Nacional do Iguaçu para táxis e carros de turismo e para o início do monopólio no transporte turístico entre o portão do parque e as cataratas. Vamos acompanhar a partir de agora quem empunhará as rédeas da defesa do setor que movimenta até 55% da economia e do mercado de empregos em Foz do Iguaçu. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 7 de dezembro de 2013. Bom dia! Apesar dos pesares, Parque Nacional registra alta de quase 5% no mês de novembro e meta de 1,5 milhão de visitantes deve ser superada em 2013. Destino Iguaçu é reconhecido em Índice Nacional de Competitividade. Entre as cidades não capitais, Foz do Iguaçu ficou na primeira colocação. Sorteios dos grupos da Copa do Mundo beneficia Foz do Iguaçu, que pode receber até duas seleções para hospedagem e treinamento durante o Mundial.

E se começamos o programa falando dos problemas no transporte turístico dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que deve ter entrada de táxis e veículos de turismo privativo suspensa de maneira definitiva a partir do dia 30 deste mês, vamos falar agora de problemas no transporte na fronteira com a Argentina. Na última quinta-feira, a Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu agendou uma reunião com o diretor de turismo do Ministério de Turismo da Argentina para coordenar ações para a diminuição das filas na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu, a situação que deve se agravar ao longo dos meses de dezembro e janeiro, em razão da alta temporada e das férias escolares no Brasil. Na Argentina e no Paraguai, também nesses dois países. Ontem à tarde, eu conversei com Valéria Mariotti, diretora do Departamento de Turismo aqui de Foz do Iguaçu, e ela que é diretora do Departamento de Desenvolvimento de Turismo da Secretaria, que ela deu detalhes sobre os temas abordados e os rumos que a questão deve tomar a partir de agora. A reunião tratou a respeito da dificuldade que os brasileiros estão tendo para passar na Argentina, para ir para Porto Iguaçu, principalmente devido, por exemplo, ao que aconteceu agora nesse último feriado do 15 de novembro, que muitos brasileiros ficaram muito tempo parados na aduana, sem poder passar para lá, demoraram muito tempo para passar. Então, o que a gente tentou falar com eles é que a gente precisaria de alguma solução por parte deles para agilizar um pouco essa passagem dos brasileiros para lá, sendo que a maioria dos brasileiros que vão para lá é realmente para ficar em Porto Iguaçu, não é para seguir adiante. Então, como é interesse deles também, eles realmente falaram para nós que eles têm muito interesse em que essa situação mude e que a nossa solicitação dessa reunião vai, inclusive, reforçar a necessidade que eles têm já de passar adiante essa situação que está acontecendo na fronteira. Então, esse final de semana, eles vão ter um encontro de dirigentes do turismo em Buenos Aires. Eles vão estar levando essa nossa petição para ver o que pode ser feito com respeito à passagem dos brasileiros na aduana para não demorar tanto, para não criar essa questão de filas. Na próxima semana, possivelmente, a gente vai voltar a se reunir com eles para saber o que foi, qual foi a decisão tomada, e a gente vai continuar fazendo uma negociação, tendo em vista a facilitação da entrada dos brasileiros na Argentina. E principalmente também, Valéria, porque agora tem a questão da chegada aí do final do ano, período de férias, com certeza o movimento aumenta bastante. Então é preocupante, né, essa questão. Com certeza, principalmente por isso mesmo. Agora o fluxo vai aumentar bastante, foi uma das questões que nós colocamos para eles também. E então, possivelmente, isso vai voltar a acontecer, porque é normal, o verão, está todo mundo viajando, e eles não querem que isso aconteça outra vez também. Então, eu pedi se existe a possibilidade de ter pelo menos alguma solução paliativa, pelo menos agora, imediata, para a gente poder estar passando essas férias sem muitos problemas. Até porque nós tratamos Iguaçu como um destino, isso inclui Porto Iguaçu e Cidade Leste, não é só Foz do Iguaçu. Então, quer dizer, as pessoas que vão passar só até Porto Iguaçu não tem que estar passando por toda essa fiscalização igual as que vão adentrar mais na Argentina. De repente, esse posto de fiscalização poderia ser colocado um pouquinho mais adiante, não necessariamente aqui na entrada de Porto Iguaçu. Valéria Mariotti, diretora do Departamento de Desenvolvimento de Turismo da Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, ela esclareceu também que o problema não é a fiscalização em si, mas a lentidão com que é feita pelas autoridades migratórias e aduaneira da Argentina, gerando longos congestionamentos. Claro, com certeza, até porque está criando umas filas imensas, é o turismo está sendo prejudicado nisso, não é justo que um grupo de turistas que chegue com o transporte turístico, com um guia, e tenha que ficar ali na fila horas, perdendo tempo das férias deles, estando na fila, estando no sol, na chuva, entende? É uma situação complicada, ninguém que vem de férias quer estar passando por essa situação. Então, quer dizer, o controle deve ser feito, porém, eu acredito, a gente acredita aqui na Secretaria, que ele possa ser feito de uma maneira mais ágil, inclusive porque o diretor do Ministério de Turismo, que esteve aqui com nós, do Ministério de Turismo da Argentina, ele também tem essa mesma opinião. Então, agora tem que ser feita uma negociação com a gendarmeria, que é quem cuida, e com a fronteira mesmo, né, que quem cuida disso. Então, vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. Eles estão empenhados, como nós, em tentar buscar uma solução, até porque a nossa fronteira aqui é uma região, não é? Não, a gente não deve ver isso como três países, senão que como uma região única. O assunto voltará a ser discutido em outras reuniões. CBN Turismo.

E vamos agora falar de Copa do Mundo. Você acompanhou ontem aqui na CBN o sorteio dos grupos para o Mundial que acontece aqui no Brasil no próximo ano. E com o sorteio houve também a definição de em quais cidades as seleções jogarão durante pelo menos a primeira fase da Copa. Em Foz do Iguaçu, a definição foi acompanhada com muita atenção pelo setor turístico. Afinal, a cidade é um dos centros de treinamento autorizados pela FIFA e pode receber até mesmo duas seleções durante o Mundial. Ontem à tarde, momentos após o sorteio, o repórter Maurício Freire conversou com o superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, que falou que existem duas possibilidades concretas de que seleções se hospedem e treinem em Foz: as equipes da Rússia e da Coreia do Sul. Coreia, que jogará em três cidades no raio de 2 horas de voo da Terra das Cataratas. Cuiabá, Porto Alegre e São Paulo. A Rússia vai jogar em Cuiabá, Rio de Janeiro e Curitiba. Então, as duas seleções que nos visitaram vão jogar nas proximidades aqui de Foz do Iguaçu. Poderiam muito bem ficar sediadas aqui na nossa cidade. O sorteio dessa forma nos favorece. Acredito o seguinte, que a Coreia, com essa definição desses locais de jogos, a Coreia é quase certo que venha para Foz do Iguaçu. E que consigamos trazer a Rússia também. Só temos uma certeza, que vamos ter o CT do Flamengo. O CT do Iguaçu Resort ainda não é realidade. Estamos correndo atrás de patrocinadores, atrás de investidores, para ver se viabilizamos, já que o empresário dono do hotel não se dispõe a fazer o investimento necessário que a FIFA exige. Como que está o desenvolvimento das obras ali no campo do Flamenguinho, Piola? Estamos nas obras de terraplanagem. Nós temos que ter que tirar ali mais de 300 caminhões de terra para formar a base do novo campo, né? Onde nós vamos adicionar ali para fazer a drenagem cerca de 5 mil metros cúbicos de pedrisco e areia média lavada, ou seja, que vai fazer toda a base do novo campo para a gente colocar a grama que a FIFA exige e por cima, né? E vamos ter que fazer daí a iluminação, fazer o vestiário, academia, melhorias do entorno e tudo mais. Agora, como que se planeja o trabalho daqui para frente para tentar atrair uma seleção, já que agora se sabe quais são os grupos e quem joga onde? Olha, esse processo agora tem um prazo para as seleções visitarem os CTs, né? Vamos ter muitas visitações nos próximos dias, né, inclusive aqui em Foz do Iguaçu, e parece-me que até o dia 15 de janeiro tem que estar tudo definido já. Até o dia 15 de janeiro vamos saber qual a seleção que vai ficar em Foz do Iguaçu, em definitivo. E são previstas novas visitas de novas delegações aqui na cidade para ver o que está sendo feito aqui em Foz do Iguaçu? Olha, vamos receber na próxima semana algumas visitas, né? Mas estamos agora aguardando a confirmação do COL e da FIFA, do Comitê Organizador da Copa no Brasil, né? que é da FIFA, para sabermos quais serão essas visitas. Né? Você poderia adiantar para nós quais são as possibilidades ou isso ainda é segredo? Não, ainda não posso adiantar. Mas já temos algumas programadas, né? Só estamos esperando a confirmação. Dentro do que você viu hoje no sorteio dos grupos, essas seleções que podem visitar a cidade, é viável para elas se instalar aqui em Foz do Iguaçu? Perfeitamente viável. Nós jogamos todas as nossas fichas desde o início nessa parceria com a Coreia do Sul e eu acredito que nós vamos receber aqui a Coreia do Sul em Foz do Iguaçu. Pelo menos a Coreia. Se tivermos condições de fazer o campo do Iguaçu Resort através de parcerias privadas, temos uma esperança de repente receber a seleção da Rússia ou algum outro selecionado. Entrevista de Gilmar Piola, superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e presidente do Fundo Iguaçu ontem à tarde aqui na CBN, em material que você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br, além de todas as informações sobre o sorteio e sobre a Copa do Mundo no Brasil. A seguir no CBN Turismo, vamos falar de Luau, Natal das Cataratas e outros assuntos também, como as opções para o final de semana. CBN Turismo até o meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Intervalo, já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Atenção, servidores públicos de Foz do Iguaçu. Aproveite seu reajuste salarial e contrate seu empréstimo no Banco Bom Sucesso. O Bom Sucesso estará renegociando dívidas dos cartões de crédito do Banco Cruzeiro do Sul. Além disso, é possível fazer financiamentos, abrir conta corrente, empréstimo consignado e muito mais. Conheça os serviços do Bom Sucesso. Contrate seu seguro pessoal, residencial ou para veículos. Ligue 30 25 36 36 ou 0800 604 3636 e fale com o Pedro. Banco Bom Sucesso, Avenida JK 514. Compre o presente de Natal na Casas Bahia e participe da super promoção que vai levar 50 famílias para conhecer os parques da Disney e com guias por toda a viagem. Tem fogão com acendimento automático a partir de R$ 299 à vista. Aproveite, é só R$ 299 à vista. E você compra sem entrada e sem juros em todos os cartões. É a grande chance de levar sua família para conhecer os parques da Disney. Passe na Casas Bahia, compre e concorra. Venha mandar bem no restaurante Subway Foz. São mais de 6 milhões de combinações de sanduíches. Dá pra acreditar? Você escolhe o pão, o recheio, os vegetais, os queijos, os molhos. Dá até pra escolher sanduíches com 6 gramas de gordura ou menos. Mande seu sanduíche no Subway Foz no Shopping JL, na Vila A e na Avenida Jorge Schimmelfeng. Sexta e sábado até às 6 da manhã. Manda bem, manda Subway. Ficou sem luz? Mande um torpedo do seu celular para a Copel digitando as letras SL e em seguida o seu número de consumidor. Envie a mensagem para 28593. O serviço é gratuito em todas as operadoras de telefonia. Se preferir, você também pode entrar em contato com a gente pelo site www.copel.com. Copel. Pura energia. Governo do Paraná. A sua família e o seu patrimônio merecem estar seguros. Os mais avançados dispositivos de segurança você encontra na Embrasil. Segurança eletrônica monitorada, segurança patrimonial, segurança pessoal, escolta armada e serviços especiais. Tudo com a qualidade e confiança da Embrasil. Presente em 4 estados para melhor atender: Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ligue 3524-8888 ou acesse embrasilsegurança.com.br. Pensou em tranquilidade? Pensou em Brasil. Próximo. Próximo. Próximo. Próximo. Próximo. Próximo. Conheça o Detran Fácil. Você resolve muita coisa na internet, sem filas e bem rapidinho. Renovação automática e segunda via da CNH, consulta de pontos, situação do veículo, tudo online. Acesse www.detran.pr.gov.br. Mais um serviço do Detran e do Governo do Paraná. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Onze horas e 56 minutos, 25 graus em Foz do Iguaçu. E pegando o gancho da alta temporada do mês de dezembro, um dos atrativos mais exclusivos da região de fronteira, o Luau das Cataratas, terá duas noites ao invés de uma para contemplar moradores e turistas que visitam Foz do Iguaçu neste final de ano. Nos próximos dias 17 e 18, terça e quarta-feira, os portões do Parque Nacional do Iguaçu estarão abertos para a visitação noturna às cataratas, com início a partir das 8 horas da noite, no centro de recepção de visitantes. Os ingressos podem ser adquiridos no próprio local e incluem duas opções: apenas o passeio ou o passeio mais jantar no restaurante Porto Canoas, à beira do Rio Iguaçu. Outras informações podem ser obtidas através do telefone 3521-4443 e também 3521-4463. O código é o 45. O Luau das Cataratas é uma realização da direção do parque e da concessionária que explora os serviços turísticos no interior da unidade de conservação. CBN Turismo. E de Luau para o Natal. Acontece na noite deste sábado, na Praça do Mitre, região central de Foz do Iguaçu, a abertura oficial do Natal das Cataratas 2013, campanha que vai movimentar a cidade até as vésperas da celebração natalina. Quem passou instantes atrás pela praça e nos traz detalhes da programação é o repórter Maurício Freire. Olá, Maurício. Olá, Cris. Um bom dia para você. Olha, uma grande festa está sendo preparada para esta abertura do Natal das Cataratas da noite de hoje aqui em Foz do Iguaçu. Um palco está sendo montado ali na Avenida Jorge Schmelfeng, entre as ruas Marechal Floriano e também Almirante Barroso. Esse é um palco que ele vai ser montado apenas hoje para essa abertura, depois ele vai ser desfeito e as outras apresentações que seguem até o dia 22 de dezembro acontecem no outro palco que está sendo montado ali em frente ao colégio do Mitre. Agora, uma grande estrutura foi montada ali na praça para esse Natal de 2013. A Casa do Papai Noel foi toda decorada, está belíssima, com as cores típicas do Natal. É ali que o Papai Noel irá receber as crianças para fazer os pedidos dos presentes. Também há uma vila comercial, onde alguns comerciantes estarão expondo produtos e também alimentos para que os visitantes possam degustar durante o passeio ali na Vila Natalina. Um presépio foi montado em frente à escola e o grande destaque da praça é a árvore de Natal com 19 metros de altura. É uma árvore ecologicamente correta, feita de garrafas PET e que traz a bandeira de 20 países, que são as nacionalidades que mais visitam Foz do Iguaçu. Ao lado dessa árvore, uma estátua de um Papai Noel que tem 9 metros de altura. Então, quem quiser conferir todas essas atrações, a partir de hoje, 8h30 da noite, Natal das Cataratas. Lembrando que hoje tem a apresentação do Coral de Itaipu e logo depois a chegada do Papai Noel, que será trazido de trenó com o carro elétrico da Itaipu e uma grande queima de fogos, Cris. Obrigada, Maurício Freire. E outra atividade para quem quer aproveitar a noite de hoje para mergulhar na arte e na cultura é o primeiro concerto de balé clássico, que acontece a partir das 8h30 da noite no Teatro Barracão, na Praça da Bíblia. O concerto faz parte da Mostra de Cidadania que acontece neste local desde a última quarta-feira e terá no palco 15 bailarinas formadas nos cursos da Casa de Teatro. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 7 de dezembro de 2013. Programa que teve os trabalhos técnicos de Christian Kubila, reportagens locais de Thaís Montenegro e Maurício Freire. Hoje, com Cristina Pinheiro. O CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN, também no site cbnfoz.com.br, onde este programa estará postado em instantes na íntegra, para que você possa ouvir e fazer o download. Fique agora em rede nacional com o repórter CBN, programa Revista CBN.